Sou da Zona Sul, terror rimador. Pra quem não me conhece, eu me apresento. Consulador. Meu senhor, por favor, seu doutor. Sistema do caralho, vai, bando de opressor. Que a favor do rancor, da ignorância, a hipocrisia. Moro lá no morro e sou suspeito à polícia. Racistas, fascistas, sensacionalistas. Matam, depois chama a perícia. Procura da notícia, só pra ganhar ibope. Fazem entrevistas, filma com Globocop, Robocop e um Ciclope. Tem a sorte, os mais fortes, hip hop é a cultura. Olha lá o carro forte. A granada nunca falha, terrorista que se mata. O menor tá na bocada, o maior dando rajada. Várias falhas na quebrada, nossa gente é que se mata. Retrata, maltrata, menina é estrupada. E é encontrada morta no meio da mata. Na sala assistindo, você fica só sorrindo. Seu mundo é ilusão, né? Só no fictismo, com putas, uísque. Podria classe chique, tem mansão, tem iate. Passa mal na mão do crime. Tem ouro, tem prata, playboy usa gravata. Periferia só desgraça. Nossa gente é violentada pela polícia. Canalha, canalha, canalha. O holocausto vem de graça. Quem promove é o governo, os eternos magnatas. O estudo une tudo, nosso rap é um distúrbio. Desde antes não tratamos, já previ o fim do mundo. Do mundo. O fim dos imundos que se julgam os imortais. Aí Jesus irá voltar, está bem próximo o final. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Carai, tá tudo errado, carai, tá tudo errado. Como sempre são os pretos aqui na sua assassinato. Carai, tá tudo errado, carai, tá tudo errado. A polícia que só mata, o genocídio é controlado. Sistema do caralho, sistema do caralho. Tô de pé, tô firmão, contra os putos falsários. Aqui é o consulado, aqui é o consulado. Menos um, menos dois, menos três. Menos quatro. O opressor usa gravata, tem império é magnata. De 4 em 4 anos pede voto na quebrada. Mas mancha assina consumado, os atos finge que não viu. Rato e fome sem caráter são os políticos do Brasil. Não apoio a direita, muito menos a esquerda. O ideal de Bob Marley, isso sim é muita treta. Demagogos mentirosos com sua palavra ilude o povo. E morre a cada dia sofrendo como cachorro. Político bom só pós morto, honesto nunca existiu. Por isso eu quero que se foda os políticos do Brasil. Meu voto cê não tem, eu te combato, veja bem. A sua democracia a mim não faz bem. Se o voto é obrigatório, antecipe seu velório. São várias opções, mas o final é muito lógico. Periferia só desgraça, vários manos na cachaça. Sem emprego e sem comida, essa circunstância é trágica. Político tem fazenda, iate, mansão. Anda de portada, ele é importante, né não? Seus putos imprestáveis, corruptos, miseráveis. Quero poder a qualquer custo, né? Bando de covardes pra fingir que ajudam a construir o Singapura. E com superfaturamento triplicaram sua fortuna. De Hiroshima, Nagasaki, tão matando os irmãos. Do Iraque a Israel, Palestina e Afeganistão. Zimbabwe, o Brasil, várias guerras existiu. Seja fria ou civil, o extermínio é hostil. Essas guerras são políticas, políticos são do mal. Satanás está sorrindo, vendo o nosso final. Que aliás se aproxima, está próximo demais. Enquanto houver político, não haverá paz. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Carai, tá tudo errado, carai, tá tudo errado. Como sempre são os pretos aqui na sua assassinato. Carai, tá tudo errado, carai, tá tudo errado. A polícia que só mata, o genocídio é controlado. Sistema do caralho, sistema do caralho. Tô de pé, tô firmão, contra os putos falsários. Aqui é o consulado, aqui é o consulado. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Menos um da zona sul, tá tudo errado. Aqui não é o 57, 12 ou 16. No limite da revolta é o consulado outra vez. Citando as podridão que gera a globalização. Tem drogas, pobreza, traição e humilhação. O povo reprimido, o político escondido. A polícia tá matando e os moleques tão pedindo. Pai de família desiludido, esse mundo tá perdido. O cu de farda cinza representa o perigo. Por isso que eu tô no ar, sempre na linha de frente. Fazendo o combate aos arrombados inconsequentes. A revolta tá na mente, a mente tá engatilhada. Sente um disparo na sequência. Arrombado, canalha. Cê lembra da ditadura, agora é em forma de censura. Pros loucos com opinião, é cadeia ou sepultura. Então serei só mais um, guardado atrás do muro. Sem parceiro ou aliado, infelizmente sem futuro. Mas vai fazer o quê? Quem não tem opção. Vê se na vida do crime que é mais fácil, né não? Do que lutar pelo diploma que não põe mulher na cama e nem te traz ilusão. Como na Gozolândia. Se Jesus aqui impera, o que eu vejo é diferente. Servidores do demônio, agindo friamente. Matando nossa gente e repondo a escravidão, lucrando com o sofrimento das pessoas no mundão. Se pra vocês isso é pouco, eles querem muito mais. Materialista, imperialista, servidores satanás. Querem a guerra e não a paz. Adeus, são desleais. Então vive eternas guerras, poderosos e racionais. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Carai, tá tudo errado, carai, tá tudo errado. Como